casa, uma situação delicada, um pequeno golpe de asa. Feitas as contas, apagadas as luzes da ribalta, meu morto querido, ninguém sente a tua falta. Adoro mentir, nada de sério, um pequeno engano de quando em vez. Feitas as contas, apagadas as luzes da ribalta, meu morto querido, ninguém sente a tua falta. Uma ligeira indisposição, de acordo com o planeado. Se não insistires, serás perdoado. Feitas as contas, apagadas as luzes da ribalta, meu morto querido, ninguém sente a tua falta. Adoro mentir, nada de sério, um pequeno engano de quando em vez. Feitas as pontas, apagadas as luzes da ribalta, meu morto querido, ninguém sente a tua falta. Meu morto querido, ninguém sente a tua falta. Meu morto querido.